Magnetic Light. Não viemos para competir, viemos sim para fazer a festa. É o som das marcantes. Anda Mix Melody, é assim que se cria. Magnético Light, apoio Autoescola Modesto, na cidade Nova 6, SN23, esquina com WE67, próximo ao líder Cidade Nova. Anda Mix Melody.